Esa niña mía, no sé cómo anhelo para mí aquí en ese lugar. Y allí es donde está, yo preciso encontrar mi sueño, quiero realizar. Me faz favor, vai buscar meu amor. Meu sonho, quero realizar. Ainda vai buscar. Nesse lugar, me dá diz onde está. Eu preciso encontrar meu sonho, quero realizar. Vida, faz favor, vá buscar meu amor. Meu sonho, quero realizar. Vida, vá buscar. Diz onde está, eu preciso encontrar meu sonho, quero realizar. Vida, faz favor, vá buscar meu amor. Meu sonho, realizar.